A paz do Senhor, irmãos e irmãs, com grande alegria nós voltamos às ministrações. Pude enviar para vocês, nesse período, o texto do Coelete, Eclesiastes, no capítulo 8, e o capítulo 9, a irmã Vivian, missionária Vivian, já ministrou. E está no blog. Então é só você acessar blog logo 7. Ponto com. Então você tem aí o endereço do blog e você vai poder acessar o capítulo 9. Nós ficamos alguns dias sem poder ministrar, os primeiros dias, na verdade, porque eu estava orando, pedindo a Deus, e dessa vez ele demorou para me responder claramente se eu devia seguir com Paulo ou ir para outro livro. E o Senhor ministrou no meu coração, em oração, que eu devia ministrar Números, porque uma das necessidades que eu tenho apontado para vocês é a necessidade de formarmos líderes. E a liderança pressupõe organização. Então, esse é um livro que vai falar muito sobre organização. Tá bem? Então, vou fazer a leitura de números para vocês, números 1, e depois um breve comentário. Números em hebraico é bimidbar, bimidbar, que significa para nós no deserto. Em português, no deserto. Então vamos ler o capítulo 1. No deserto Deus ordenou o censo. Então Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito, e disse o Senhor: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça. Todos aqueles em Israel, de 20 anos para cima, hábeis para ir à guerra, tu e Arão os registrareis segundo seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais, os encarregados do recenseamento, irmãos. Estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão: da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Jurizadai; de Judá, Naazon, filho de Abinadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúbe; e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naftali, Aira, filho de Enã. Esses foram os homens escolhidos na comunidade. Eram chefes da tribo de seu antepassado e esses eram os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido designados nominalmente e convocaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Os filhos de Israel determinaram sua descendência segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, e registraram-se os nomes dos homens de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Assim, toda a contagem da população no deserto do Sinai foi realizada, exatamente como Yahvé havia ordenado a Moisés. Vejamos agora, irmãos e irmãs, os primeiros resultados do censo. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para servir no exército, foram relacionados por seus próprios nomes, cada um segundo os registros de seu clã e de acordo com a sua específica casa patriarcal. Começando pela tribo de Ruben, filho mais velho de Jacó, a soma total das tribos foi a seguinte: a tribo de Ruben foram recenseados 46.500 homens. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Simeão foi de 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Gade foi de 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com o registro de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Judá foi de 74.600. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Issacar foi de 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número apurado da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Benjamim foi de 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados cada um por seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número apurado dos filhos de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Aser, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Aser foi 41.500. Dos descendentes de Naftali, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Naftali foi de 53.400. Esses, portanto, são os que Moisés, Arão e os 12 príncipes de Israel recensearam, um de cada uma das casas patriarcais. Todos os filhos de Israel, de 20 anos para cima, todos aqueles que em Israel tinham a capacidade de servir no exército, foram recenseados segundo as casas patriarcais. O total dos recenseados foi de 603.550 homens. Agora, irmãos e irmãs, o Ministério Especial dos Levitas. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram recenseadas juntamente com as outras, porquanto o Senhor havia ordenado a Moisés: não registreis, contudo, a tribo de Levi, e não recenseareis no meio dos filhos de Israel, mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, exercerão nela seu ministério e acamparão ao redor do tabernáculo, a habitação do testemunho. Quando o tabernáculo se mudar, os levitas desarmarão. Quando o tabernáculo tiver de parar, os levitas o armarão. Qualquer profano que se aproximar dele será sumariamente condenado à morte. Os filhos de Israel acamparão cada um em suas próprias tendas, junto de seu próprio estandarte de família, segundo seus exércitos. Os levitas, porém, acamparão ao redor do tabernáculo. Desse modo, a ira divina não cairá sobre toda a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como Moisés ordenara. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, nós podemos calcular por aí, porque os historiadores declaram que o povo de Israel saiu do Egito e depois entrou na Terra Prometida com pelo menos 2 milhões de pessoas, pelo menos alguns que historiadores que chegam a 5 milhões. Eu acho um pouco exacerbado. Mas nós tínhamos 603.500 sem a tribo de Levi. É só você fazer uma média das outras tribos e você terá um número também. que pode chegar aí à casa de 800 mil, 900 mil, quase 1 milhão. Mas isso só os recenseados de 20 anos para cima, que eram os aptos para a guerra e, no caso da tribo de Levi, os separados para o sacerdócio. Então, tem todo um agrupamento de pessoas de 20 anos para baixo. Nós temos todo o agrupamento de crianças e nós temos todo o agrupamento de mulheres também. Isso nos faz chegar a um número mínimo, mínimo, mínimo de 2 milhões de israelitas, tá bem? Esse é o patamar mínimo que os historiadores sérios determinam. Algumas escolas neoliberais, do ponto de vista teológico, que costumam dizer que saiu um pequeno grupinho e que chegou um pequeno grupinho e que coisas assim, mas eles não têm nenhum respaldo bíblico, não têm nenhum respaldo historiográfico e não têm nenhum respaldo do ponto de vista arqueológico. Eles são simplesmente pessoas que defendem uma tese mais à esquerda, falando politicamente, e que querem estabelecer um número minoritário, e um número minoritário também formado por agrupamentos que se encontravam no deserto, ou seja, os pobres que foram se ajuntando aqui e acolá e entraram na terra prometida. Mas isso não tem nenhuma base, como eu disse a vocês, não tem base bíblica, não tem base historiográfica e não tem base arqueológica, porque nós temos cada vez mais sítios arqueológicos e pesquisas e documentos que foram encontrados ao longo dos séculos, que estão em muitas bibliotecas, aqueles que não foram queimados em algumas bibliotecas, que nos dão respaldo para essa numeração de 2 milhões, pelo menos. Se você falar 2 milhões, pelo menos, você está seguro da verdade bíblica. Tá bem? Muito bom. Vamos para algumas considerações desse capítulo primeiro, que já começa a falar de organização. Irmãos, irmãs e liderança que nós pretendemos formar. Ajudar na formação é o melhor. O livro de Números, irmãos, foi escrito, obviamente, por Moisés. Há uma grande possibilidade de que no deserto, durante os 40 anos que ele ficou no deserto, o autor tinha escrito todo o Pentateuco. O autor provavelmente escreveu todo o Pentateuco, tem escrito todo o Pentateuco. Isso não invalida de modo algum, pelo contrário, que outros autores, é óbvio, ao longo dos anos posteriores, dos séculos posteriores, tenham feito reparos aqui ou acolá, acréscimos ao texto de primeira mão, que era o original. Por quê? Com o passar dos séculos, foram sendo descobertos as tabuletas do Pentateuco, depois os textos começaram a ser escritos, então nós podemos ter um reparo mínimo, mínimo, aqui ou acolá. Bem, um exemplo disso são as afirmações a próprio respeito de Moisés. Moisés provavelmente não escreveu a seu próprio respeito, particularmente, irmãos, não estou me referindo só a números, mas quando nós falamos da morte de Moisés ou da aproximação da morte, talvez ele já não tivesse a condição necessária para tal, para escrever. Então, esse é um exemplo de como os seus sucessores podem ter já começado a complementar elementos que estavam, por ser escritos. Até hoje, qualquer pessoa que seja escritora e tenha espiritualidade minimamente saudável sente certo constrangimento ao falar sobre si, até hoje. Mesmo nos livros autobiográficos, a pessoa nunca fica totalmente à vontade. Por isso, às vezes, até para fazer uma biografia, convidam outros escritores para falar sobre a sua própria vida. Tá bem? Então, é certo que Moisés, com relação a si mesmo, deva ter escrito muitas coisas do histórico, da libertação, da passagem do mar, mas algumas coisas, principalmente ao final da vida, tenham sido completadas por outros companheiros sucessores. Não necessariamente Josué, mas outros, né, que andavam junto. O certo, irmãos e irmãs, é que o núcleo essencial do livro, assim como a Torá como um todo, o Pentateuco, tem as digitais de Moisés. A data aproximada é de 1.300 anos antes de Jesus Cristo, só para você se situar. E é, portanto, compreensível que o livro tenha passado pela mão de copistas nesses 1.300 anos até Jesus chegar e depois também. Contudo, as mais recentes e importantes pesquisas e descobertas arqueológicas, como eu mencionei a vocês, têm confirmado precisão dos relatos bíblicos em relação às leis da antiguidade, a lei moral, a lei cerimonial, a lei judicial e a lei sanitária. A organização das instituições israelitas e as condições da vida civil, moral e religiosa do povo descrito em Números, ou seja, o povo de Israel. O livro em hebraico, como já mencionamos, denomina-se Bemidbar, que significa no deserto. Então, é um retrato do que foi a vida no deserto. O título Números, na verdade, vem da Septuaginta. Para quem ainda não ouviu nenhuma palavra a esse respeito nos outros quase 500 textos que estão no blog, é a primeira e mais antiga, a Septuaginta é a primeira e mais antiga tradução do hebraico para o grego, que no Oriente Médio e na Ásia Menor, também em parte da Europa, passou a ser não só o idioma predominante, mas a cultura predominante. E do ponto de vista cultural, a cultura grega chega até nós. Hoje, 2022, vários elementos da cultura grega estão presentes entre nós. Bem, então falamos da Septuaginta, tradução do hebraico para o grego, e foi escolhida, e foi escolhido esse título Números pelo fato do livro apresentar muitos censos, tá bem? Aqui no Brasil, acho que esse ano nós vamos ter um censo. E em todos os países se faz isso. Então, como o livro apresenta muitos censos, muitas contagens populacionais, aqui nós temos essa escolha que foi feita, do título Números. Mas, em princípio, não era esse o nome, tá? O nome mais apropriado seria No Deserto. Nós vemos esses censos, em todo o livro, até o capítulo 36, mas até o capítulo 26, preste atenção, nós temos 36 capítulos. Entre os capítulos 1 a 26, isso é extremamente marcante. Bem, sem dúvida, o título hebraico é muito mais apropriado e trata da permanência do povo de Israel no deserto. Acredito que, nesse caso, a tradução da Septuaginta não foi feliz, porque no deserto é um retrato fiel do que expressa esse livro. Especificamente, irmãos e irmãs, o livro trata de 38 dos 40 anos de Israel no deserto, porque trabalha com a trajetória posterior ao estabelecimento da aliança no Monte Sinai. O livro aponta a falta de fé de personagens importantes, como Arão e Miriam, mas, por outro lado, é um grande ensinamento sobre o tema da fé, para enfrentarmos os desafios do deserto dessa vida. Quanto à incredulidade, vê-se o povo sem fé para entrar na terra que o Senhor prometeu no momento em que estavam em Cádiz Barneia. E outra vez, o pecado da idolatria. Percebe-se também a rebeldia do povo e sua constante murmuração. Veja, irmãos, depois eu recomendo a sua pesquisa constante. Eu fiz só um resumo, um apanhado. Esse texto já é meu, não é da Bíblia BKJA. Por isso eu recomendo que você faça o aprofundamento. Eu fiz um texto pensando no tempo que nós gastamos aí, normalmente com as mensagens. A consequência de todo o pecado, voltando, foi o castigo que o Senhor lhes impôs, impedindo que toda aquela geração entrasse na terra prometida, com raríssimas exceções. Josué, Caleb, somente a geração nascida no deserto é que pôde conquistar a terra prometida. A importância do livro é tão grande que, séculos mais tarde, no período do Novo Testamento, continuou sendo matéria de aprendizado. Até Jesus se referiu ao livro, em particular, na questão da serpente de bronze, como forma de discipular os seus alunos, seus discípulos e seus contemporâneos também. Afinal, o próprio Jesus deu a sua própria vida e foi levantado no madeiro para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é, na verdade, foi simbolizado, na verdade, como a serpente de bronze lá no deserto. A serpente de bronze foi mais um prenúncio cristológico no Antigo Testamento. Falamos da data em aproximadamente 1300 antes de Cristo, mas com segurança podemos situar o livro de Moisés entre 1300 e 1450. Isso porque há uma divergência historiográfica entre autores sérios de qual seria o momento que os israelitas estiveram no Egito e posteriormente saíram. Segundo as notas introdutórias, nós podemos esboçar o livro em cinco partes. Aqui me utilizo da King James atualizada. Em primeiro lugar, Israel se prepara no Sinai para caminhar até a Terra Prometida. Em segundo lugar, Israel marcha até Cades Barneia. Em terceiro lugar, Israel em Cades Barneia, quando teve que tomar uma decisão importante de avançar ou de se amedrontar, retroceder e não crer no poder de Deus. Em quarto lugar, Israel marcha em direção a Moabe. E em quinto lugar, Israel nas planícies de Moabe. Portanto, o livro de Números é como uma extensão do livro do Êxodo. A diferença temática se percebe pela questão fundamental do arrolamento, do censo, né, em tudo o que aconteceu. Com relação a Levítico, ali no Pentateuco, a diferença temática para com o livro do Levítico é que Números ou No Deserto representa uma continuidade histórica da narrativa do povo de Israel no deserto, enquanto Levítico é uma espécie de parêntese dedicado a reconhecer a santidade do Senhor, expressa através de um conjunto de leis cerimoniais. Aponta para a necessidade de que os sacerdotes e o povo também vivessem uma vida de santidade. Além disso, há toda uma normativa ritual que trata do aspecto cultico ou litúrgico. Irmãos e irmãs, voltando à sequência historiográfica de Números, ou a partir de agora você pode chamar No Deserto, como já apontamos no esboço, há uma grande preparação para a entrada na Terra Prometida e a frustração ocorrida após a incredulidade do povo de Israel. Em Cades Barneia, a trajetória se deu para entrar, mas caminhando em direção a essa entrada e chegando em Cades Barneia, irmãos, os israelitas mais uma vez se amedrontaram. E isso passou a ter um significado importante na memória do povo. Dos 40 anos no deserto, após essa incredulidade e esse medo e essa desconfiança de que Deus poderia fazê-los entrar, e a falta de fé, né? O livro marca um espaço temporal que delimita a partir de então os outros 38 anos no deserto. Um elemento importante é a história de Balaão, com grandes ensinamentos que você já deve ter ouvido, você que é da fé, há mais tempo, e se não é da fé, poderá encontrar no livro de Números. Infelizmente, o povo de Israel voltou, irmãos e irmãs, à prática de muitos pecados que são tratados no livro. E isso é um alerta para nós. Um outro aspecto da narrativa de No Deserto é a destruição de Moabe. E eu tenho convicção de que após a leitura desse breve, de ouvir essas palavras que nós vamos ministrar na sequência, se o Senhor permitir, você vai conhecer mais sobre as tribos de Javé e irá poder refletir sobre o pecado do povo do Senhor no deserto, para não incorrer nos mesmos equívocos e pecados. Sua compreensão da caminhada do povo de Israel no deserto será ampliada e também vai poder significar um hino de vitória para sua vida ao perceber que aqueles que se levantam contra o povo do Deus Altíssimo podem conseguir atrapalhar a vida cristã por um certo tempo, por um instante, por um certo momento, por determinado tempo, vamos chamar assim, mas depois serão derrotados. Aleluia! Inclusive, sobre isso, o exemplo da derrota de Moabe fortalecerá a sua convicção de que em Jesus Cristo você é mais do que vencedor e ele te ajudará na travessia do deserto desta vida. Ah, Senhor, bendito seja o teu nome. Bem, o capítulo 1, então, como nós lemos, também no hebraico pode significar Yahvé falou. Na verdade, não é pode, significa. Vayedabir, Yahvé falou. Os cristãos devem ser arrolados no rol da nova Israel e viver em sacerdócio. O que é a nova Israel? Aqueles que não são descendentes de Abraão do ponto de vista biológico, mas que pela fé em Abraão, como nos ensina o apóstolo Paulo, pela fé em Jesus Cristo, eles foram arrolados ao povo de Israel, compondo a antiga, a primeira dispensação de Israel, e que era mais étnica. E a segunda dispensação, formando uma só videira verdadeira, a saber, Jesus Cristo, ele é a cabeça e todo aquele que tem aliança com ele é o seu corpo. E nós somos chamados para viver em sacerdócio. Todos somos sacerdotes. O capítulo, queridos, está organizado em três partes: a ordenação do censo, os resultados do mesmo e o ministério dos levitas, em particular. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e deu ordem para que fosse feito um censo em toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo os seus clãs, segundo as suas casas patriarcais, alistando o nome de todos os homens, cabeça por cabeça, de 20 anos para cima, aqueles que estariam habilitados para a guerra, aqueles que tivessem 20 anos para cima, foram contabilizados nesse censo do capítulo 1. Porque eles eram considerados hábeis para a guerra. Deveriam ser organizados em esquadrões por Moisés, Arão e os seus ajudantes, um de cada tribo. Então aqui nós vemos, irmãos, nessa primeira parte, a necessidade da organização. E hoje, como igreja, nós precisamos ser extremamente organizados. Extremamente organizados para a guerra, preparando o nosso exército, se assim podemos dizer, para a guerra espiritual. Gente que vai orar incessantemente para que a igreja prevaleça, tenha vitória, os irmãos não fiquem oscilando ou até abandonem a fé, mas que os irmãos permaneçam firmes e fortes, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Também, o texto também deveria estar com os dois líderes, perdão, com os dois líderes, um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais. Eu já mencionei, repito, Elisur, Selumiel, Nazon, Natanael, Eliabe, Elisama, Gamaliel, Abidã, Aiezer, Pagiel, Eliasaf e Aira. Foram os escolhidos na comunidade como chefes tribais e os cabeças dos filhos de Israel. Então, olha a organização. O censo para verificar quem está apto para a batalha espiritual, falando para nós hoje, e a liderança. Quem são os líderes que estão aptos para manter esse grupo em permanente oração, em permanente fervor, em permanente leitura da palavra, em permanente ação concreta para conduzir cada irmão e irmã da igreja a vitória espiritual. Não há vitória espiritual sem unção, unção do Espírito Santo e sem organização. Bem, irmãos, irmãs, esses chefes tribais ajudaram a Moisés e Arão no recenseamento, em particular no censo. Os homens de 20 anos para cima, pessoa a pessoa, como você viu no texto. Porém, além dos que foram recenseados para formar um exército, todo o povo foi recenseado como o Senhor tinha ordenado. Em segundo lugar, no capítulo, observa-se os primeiros resultados do censo. Nós mencionamos na leitura da tribo de Ruben, 46.500 homens, da tribo de Simeão, 59.300. Olha que coisa impressionante. Os israelitas de Gade, 45.620, da tribo de Judá, 74.600, de Issacar, 54.400. De Zebulon, 57.400. Os descendentes de José, temos a família de Efraim e a família de Manassés. Os efraimitas, 40.500. E os manasseitas, 32.200. Quanto à tribo de Benjamim, o número foi de 35.400. Os descendentes de Dan foram recenseados em 62.700, no que tange à tribo de Aser, o resultado foi de 41.500. Na tribo de Naftali, apurou o número de 53.400. Esses foram todos os recenseados por Moisés e Arão e os chefes tribais dos homens de 20 anos para cima, totalizando 603.550 homens. Lembre bem, esses números dizem respeitosamente, né, dizem respeito aos homens de 20 anos para cima. Todos aqueles que tinham em Israel a capacidade de servir no exército. Então, o capítulo 1 está formando o exército de Israel. Essa é uma instituição que está sendo estabelecida. Portanto, o exército de Israel nasceu com 603.550 homens. A terceira e última parte do capítulo dá atenção especial ao ministério dos levitas. De princípio, os levitas não foram recenseados com as outras tribos. Não. Essa foi a ordem do Senhor a Moisés. Os levitas deveriam ser estabelecidos por Moisés, porque estavam separados para o serviço no tabernáculo, na tenda onde se manifestava a glória do Senhor, que guardava as tábuas da aliança, a vara de Arão e o maná, de todos os seus utensílios e de tudo que lhes pertencia. Eram os responsáveis por transportar o tabernáculo e todos os seus utensílios. Exerciam nela o seu ministério e acamparam ao redor do tabernáculo, a habitação do testemunho de Deus e o lugar onde Deus habitava com sua glória em meio ao povo de Israel, aleluia, assim como hoje ele habita dentro de cada um de nós, do nosso corpo, de todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Hoje nós somos o tabernáculo, nós somos o lugar da habitação da glória de Deus. Por isso a necessidade do cuidado. Quando o povo marchava ou caminhava no deserto, os levitas tinham a responsabilidade de desarmar a estrutura. E quando paravam, os levitas é que armavam o tabernáculo. Era uma tenda, um acampamento, irmãos. Quem já participou de acampamento sabe bem o que estamos falando, de armar as tendas e depois desarmar. Acho que a igreja que eu conheço, que é mais habilitada para isso, a Igreja Metodista no bairro do Brás, que tem toda uma vida em acampamentos, na praia, em outros lugares também, mas os acampamentos de praia eram, tinham uma necessidade de que uma equipe fosse armar o local do acampamento e depois muitos ou quase todos ajudavam a desarmar para ir embora. Qualquer pessoa que se aproximasse do tabernáculo, irmãos e irmãs, sem a ordem do Senhor, era morto sumariamente, porque tratava-se de um lugar santíssimo de Deus e em meio ao seu povo. Eu me lembro aqui da Santa Ceia. Quando lá em Coríntios, capítulo 11, há um alerta, cada um examine-se a si mesmo, porque se tomar sem a santidade devida, sem perdoar alguém, sem avaliar o seu coração, sem pedir perdão pelo seu pecado, sem pedir perdão para outra pessoa, pelo pecado que cometeu, ou sem perdoar, a Bíblia diz assim que muitos estão doentes e muitos dormem, significa morrem, ficam mortos espiritualmente por falta de temor com a Santa Ceia. Bem, cada tribo acampava em suas tendas, junto ao estandarte de cada tribo, junto aos seus exércitos. Os levitas, por outro lado, acampavam ao redor do tabernáculo. Assim, a ira de Deus não recaía sobre toda a comunidade de Israel. O ministério dos levitas era de cuidar do tabernáculo que guardava as tábuas da aliança. O povo de Israel fez tudo como Javé ordenou a Moisés. As tábuas da aliança, repito, a vara de Arão e o maná. Isso é que foi preservado pelo Senhor. Passo agora conclusões, a conclusão, a parte final da nossa reflexão. Em primeiro lugar, uma aplicação para a nossa vida. Em primeiro lugar, o capítulo destaca a organização do exército de Israel e o ministério especial da tribo de Levi. É impressionante, irmão, irmã, como o Senhor estabeleceu essas duas instituições logo de início, depois do episódio de Cades Barneia. Exército e sacerdócio. Eu profetizo em nome de Jesus, com a autoridade que ele me dá, que cada igreja do Senhor Jesus Cristo, verdadeira, capacite o seu exército de oração, que vai permanecer de plantão. Lembram do exército? Eles têm aquelas guaritas, né? Então, sai um soldado, entra outro. Nós precisamos ter gente em oração o tempo inteiro. Aqui me lembro da igreja do Poyangshu. E o Senhor deu uma atenção especial ao sacerdócio, os levitas, aqueles que iam se dedicar integralmente à casa do Senhor e deveriam sim se dedicar em santidade. Porque se não tivessem santidade, certamente pereceriam, como foi com Eli e os seus filhos. Então o Senhor deu extrema atenção e foi com extrema decência e ordem à organização dessas duas instituições. É imprescindível, irmãos, para quem deseja servir ao Senhor, que essas duas coisas estejam em ordem. Estejamos aptos para a guerra espiritual, não é mais batalha, é guerra, e para um sacerdócio santo. Uma pessoa, uma igreja, uma denominação organizada são agradáveis a Deus. E com certeza terão bom êxito em seus ministérios, dependendo da intimidade com Deus, com a unção do Espírito Santo que você precisa, amizade com Deus, intimidade com Deus, unção do Espírito e organização dos seus ministérios. Certamente teremos bom êxito. Por outro lado, a indisciplina, a desorganização, a falta de metodologia, a falta de disciplina pessoal, a falta de método, a falta de um projeto de ação, isso contraria a vontade do Senhor e impede o desenvolvimento adequado da missão para a qual fomos chamados. Estamos às vésperas da volta de Jesus, irmãos e irmãs, e eu oro nessa hora, sinceramente, nessa noite, sinceramente, para que façamos o nosso trabalho da maneira mais ungida e organizada possível. Quanto aos pastores e pastoras, é preciso fazer o censo, irmão, irmã, colega, ou o rol de membros, e sabermos o nome e a família que pertence cada ovelha. E nas grandes igrejas é possível, pastor, é claro, desde que você estabeleça chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1.000, as grandes igrejas podem manter tudo em ordem, arrolado. Tudo deve ser feito com decência e com ordem. A partir daí, nós podemos cuidar com toda a oração de cada vida, com visitação, com a edificação na palavra e assim por diante. Meu querido pastor e pastora, meu colega, não se apresse tanto em cortar a ovelha do seu rol, mas preocupe-se muito, preocupe-se de fato em fazer o melhor por cada pessoa, até que ela seja alistada no exército de Deus, até que ela volte à comunhão com Deus. Há muitos que parece que têm uma sede de cortar as pessoas do rol, para o rol não ficar inchado. Sabe o que nós precisamos? Cuidar de cada ovelha, para que nenhuma se disperse. E se dispersou, deixe as 99 e vamos buscar aquela que se dispersou. Ainda quanto ao exército, precisamos recensear um verdadeiro exército de oração para a guerra espiritual, de adoração para exaltar o nome de Deus e o ministério levítico como um todo. É preciso manter a vigilância espiritual para que a presença do Senhor não se afaste de nós. Um parêntese de novo. Ministério levítico não é ministério de cântico. Os levitas limpavam o tabernáculo, armavam a estrutura, limpavam certamente os lugares, os banheiros da época, sacrificavam os animais que eram dedicados a isso, depois limpavam o sangue. Irmãos, outros recebiam as ofertas que eram trazidas não só como animais, mas também como moedas. Irmãos e irmãs, nós deixamos entrar uma ideia de que levita é sinônimo de músico. Embora houvesse entre os levitas aquele que tocava o shofar, aleluia, e aqueles que cantassem na liturgia, aliás, na liturgia judaica, até hoje, cantando salmos e todo a ordem de culto, muitas vezes, é cantada, não associe somente levita com cântico. Levita é todo aquele que vive para cuidar da casa do Senhor, para um lugar específico. Pastor, mas nós não somos todos casa? Somos. Então, a sua primeira função levítica é com sua vida. E a minha família também. E a igreja local? Bom, a igreja local certamente tem um lugar de culto. O levita tem que cuidar de tudo. Desde a liturgia até a porta de entrada para receber os irmãos, a limpar o banheiro, a servir o café, a fazer visitas quando for orientado junto com os diáconos. Irmãos, irmãs, tudo que diz respeito a essa casa, a esse lugar que nós congregamos. Então não se apresse tanto em cortar a ovelha do seu rol, mas preocupe-se de fato em fazer o melhor por cada pessoa até que ela seja alistada e recenseada para o exército de Deus. Finalmente, irmãos, ainda quanto ao exército, precisamos recensear um verdadeiro exército de oração para a guerra espiritual e um exército de adoração para exaltar o nosso Deus, o ministério levítico como um todo, um exército de levitas que servem em todos os ministérios. É preciso manter a vigilância espiritual para que a presença do Senhor não se afaste de nós. Eu repito, somos todos membros do exército de Yahvé e todos levitas, sacerdotes, separados para dedicar toda a nossa vida ao ministério do Senhor, ao ministério do tabernáculo, a fim de que ele continue manifestando a sua glória, a sua graça sobre as nossas vidas e de todos que desejarem aceitá-lo como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida com esse capítulo primeiro do livro No Deserto, ou Números, e que você se habilite para esse recenseamento e que você também, líder, faça as coisas todas organizadas, ungidas e organizadas. Esse é o segredo da igreja que agrada a Deus, não aos homens, agrada a Deus. Poder do Espírito Santo, unção do Espírito Santo e organização. Tudo feito com decência e com ordem. Que Deus nos abençoe em todas as coisas. Que alegria a voltar a falar com vocês. Eu ainda recomendo mais uma vez que a mensagem do capítulo 9 da missionária Vivian já está no blog. Então, você pode acessar. E eu ainda vou pedir para ela mandar para mim, porque nós tivemos também um apagão no nosso celular. E eu vou pedir para que eu possa mandar todos aqueles que fazem parte só do grupo do WhatsApp. Mas você pode consultar o blog, tá bem? Faça isso para não perder essa bênção. E a nossa oração é nesse desejo, a nossa palavra final é nesse desejo. Fé, poder de Deus, unção do Espírito. E organização, método, disciplina é o segredo da vitória. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.